Fala, macacada, está começando mais um Banana Nanica, o Drops do Macacos Robôs, Zumbis do Inferno, Gigantes e etc e tal. É, aqui quem fala é o Gary Bilbo, o apresentador que vale. Aqui comigo presentes estão Evandro Louco. E aí, macacada? É, Churrumino. Vamos deixar um oco nesse governo maldito. E temos aqui dois convidados especiais, um direto do Nordeste, Flamer. Ah, e aí? Flamer já é de casa, né, cara? Tá sempre aí. É mesmo, né? Tá sempre aí. E temos o que ficou conhecido como Reacinha no último crossovercast com o BDE, o Mo. É, hashtag vem pra rua, cara. Então, pessoal, hoje vamos falar, assim, brevemente sobre todos esses protestos que estão tendo pelo Brasil todo, né, sobre isso, né, meu povo, nada mais a declarar, então vamos começar logo essa porra. É, juventude, o que vocês acham, assim, que esses protestos podem acabar ocasionando? Vocês acham que vai mudar alguma coisa, vocês acham que não vai mudar? Eu vou entrar no protesto pra baixar o preço do PlayStation 4, porque é um absurdo e caro. Não, agora falando sério. É, porra, há anos que a gente vê manifestos tão fortes no Brasil, né? Tipo, levando até para o viés mais sério, né? É, politicamente, o Brasil tava muito estagnado. Não tinha nenhuma mudança. E aparentemente, esses protestos vieram pra mudar alguma coisa, né? Espero que o Brasil... O Brasil tava dormindo, né, cara? Tava, desde 94, quando ele com o Collor, foi o último, cara, que eu me recordo. Eu também. O famoso deitado eternamente desses players. O Mono era nem nascido mesmo, cara. Eu não foge a luta. Não, é, tipo, a gente chegou a comentar isso lá na área de comentários hoje. Uhum. Comentar na área de comentários é bom, né? Enfim, esse é o primeiro ato patriótico que eu tô vendo nesse país, cara. E assim... que eu tô vendo com os meus olhos. Aí o cara falou, ai, o cara é pintado, não viu? Não, cara, não vi porque o cara é pintado foi de 92, eu acho. Eu tava nascendo em 92, entendeu? Então, acho que a minha geração, a geração de... O garibu da minha idade também, acho o Diogo um pouco mais velho, o Evandro um pouco mais velho também. Mas, essa nossa geração, cara, a galera que tem entre 20 e 30 anos agora... É, final dos anos 80. O pessoal tá acordando, né, cara? Ah, vamos dizer assim, cara, eu tô contigo, porque, pô, eu tinha 2 anos na época do cara pintado, eu não tinha nem noção do que tava acontecendo, pô. Agora é que a gente tá vendo o povo fazendo alguma coisa, né, depois de tanto tempo dormindo. É, cara, pelos 20 anos, bem, e a idade que a gente tá, entendeu? A maioria dessa geração, cara. E o pessoal parece que se, assim, realmente abriu os olhos e, pô, peraí, cara, então, tiraram tudo da gente já, não vão tirar o direito de protestar, né, cara? Acho que é totalmente válido isso, acho que espero que isso nos torne uma coisa vazia, né? É, um protesto vazio que daqui a 6 meses ninguém mais se lembre disso, né? Principalmente, daqui a um ano. Na Copa, né, cara? O pessoal tem que lembrar disso na Copa, né? Não, totalmente, cara. Porque a gente pode ser que a gente tá. Essa é a Copa das Federações. O filé mesmo é ano que vem, né, cara? Sim, sim. Com a Copa do Mundo. Né? A gente vai ter todo o foco do mundo, vai estar no Brasil, querendo ou não. Ano que vem vai ser brabo, porque vai ter a Copa, tem eleição, entendeu? Vai... os olhos do mundo vai estar tudo pra cá, filho. Então, se não esquecer isso dessa também porra... é o medo que eu tenho, cara, porque é eleições, e aí, né? O que a gente vai fazer, cara? Protestar essa revolta que deu, muito bonito, cara. Acho que é totalmente válido, mas e aí? E no vamos ver, né? Em quem que a gente vai votar? O que que a gente vai fazer, cara? Entendeu? Acho que seria essa a grande pergunta, depois de toda essa revolta que está acontecendo no Brasil nessas últimas 2 semanas, hein? É meio complicado você também decidir alguma coisa enquanto vai lá e para presidente, para governador, sempre a gente vai ver aqueles dois partidos malditos, né, que são etc e tal, que eu não quero citar partidos aqui para não ser processado. O partido... a gente até agora... Digamos que o lado de cá e o lado de lá. É, o... o partido do passarinho de cu das duas. É, o dos parceiros. Não, partido do símbolo estelar e partido do pássaro de longo bico. Mas então, aí sempre tem esse problema. E acho que, tipo, só sair na rua em si, a gente não vai conseguir grandes mudanças assim como é necessário. Eu nem sei. É o que eu tava comentando, cara. Vamos dizer assim, no início, eu não tava levando muita fé no protesto, não. Eu tava vendo uma coisinha aqui, outra ali, né? Aqueles protestos básicos de negócio de passagem que aqui no Rio sempre tinha e tal. Até que deu aquela merda em São Paulo e a galera começou a se mobilizar por causa da violência em São Paulo. Aí, pô, ontem, né, aconteceu essa passeata dos 100 mil aqui, eu passei ali perto e, pô, me impressionei com a quantidade de gente. Falei, pô, acho que agora vai. Mas, tem aquilo, né? Eu ainda tô vendo muito mimimi e pouco foco em alguma coisa, né, cara? Sim. O protesto ainda não tá centralizado em uma ideia de combater alguma coisa. Eles estão, cada um tá protestando o que acha que precisa mais, ou algo do tipo assim, entendeu? Eu ainda tô vendo muito, um evento muito espalhado. Ah, sim. Muita gente que tá protestando agora, a maioria é gente que só tá revoltada com alguma coisa do governo. Aí, tipo, não tem grupos centralizados que são ali revoltados contra algo, sabe? A maioria das pessoas que estão nos protestos nem partido, nem grupo fazem parte, são apenas cidadãos. É, insatisfeitos. Aí cada um vai e protesta por alguma coisa. Tem, não sei o que, um falando da saúde, outro falando da educação, outro falando da passagem em si. Mas o que popularizou mesmo foi o fato da passagem, de aumentar 20 centavos aqui em São Paulo. É, na real, eu acho que os 20 centavos, que ficou tão famoso, virou jargão, né? Não é pelos 20 centavos. Eu acho que os 20 centavos foi só a cereja do bolo, né, cara? Foi o estopim, né, cara? Esses 20 anos... Foi, cara. Foi só a cereja do bolo. Do negócio, como eu tava falando com... Pode ser que tenha... Começou. Como vocês falaram, acho que começou. Começou, realmente, pelos 20 centavos. Mas... Aí a gente, como começou lá em São Paulo, a gente vê aquele grupo pequeno sendo totalmente escorraçado pela PM, né? E meio que tirando o direito dos caras de protestar. Aí bem, a gente, aquele pequeno grupo já ficou um pouquinho maior. Aí aquele grupo que já era um pouquinho maior ficou maior ainda. E de repente, bum, esse puto evento que tá acontecendo no país inteiro. Então, acho que começou sim pelos 20 centavos, mas agora já não é mais pelos 20 centavos, né? Né, cara? É uma coisa totalmente maior. O mais ridículo é que tem uns estados que ainda estão lutando por passagens. Tem grupos que estão organizando protestos por passagens. Aqui tem um DCE da Católica que tá querendo dividir os eventos por setores, sabe? Tipo, ah não, hoje, quinta-feira, o protesto vai ser apenas sobre passagem, mas o sábado vai ser sobre PEC 37. Porra, isso divide o poder do protesto, velho. Exatamente. Porque se o pessoal quer reivindicar, por que dividir as pessoas e não juntar todas? Exato. Porra, é querer tirar o poder do povo, de ter a força da voz pela quantidade. De quanto mais gente tá lutando por causas diferentes, vem que o povo todo tá indignado. Não é fazer pequenas parcelas. É revoltante, cara. Ou no máximo, tem que combinar, ó, pessoal, hoje levem placas sobre educação, levem cartazes sobre educação, levem bandeiras. Mas mesmo assim, o protesto é livre, qualquer um pode ir lá pra reivindicar o que quiser. E eles estão querendo que os protestos sejam segmentados como temas. Não tem, e é burrice isso. É burrice política até. E estão ridicularizando diretamente o governador. E tipo, o protesto é político, isso tá com frente partidária por trás, sabe? Esse negócio de ficar focando em um governador ou num prefeito. A luta nacional, cara, a luta é contra os parlamentares. É contra quem tá votando lei pra foder com o povo. O protesto já passou de alguma coisa local pra uma coisa nacional já. Exato. Já é isso, fica bem claro, né, cara? Que teve aquela vaia pra Dilma lá no jogo da abertura da Copa e pro Blatter. Eu não diria que, lógico, um pouco foi também pra Dilma, porque afinal toda essa merda aconteceu no governo dela, né, cara? Aliás, não aconteceu no governo dela, mas sim, explodiu no governo dela, né? Porque vinha acontecendo já há algum tempo. A vaia não foi só pra ela, né? É, cara, assim, a vaia não foi só pra ela, né? A vaia foi para a política em geral, né, cara? É por isso que até... A insatisfação de todo mundo. Não sei quem foi o governador que mandou uma mensagem assim, dizendo... Pra vocês políticos que estão rindo das vaias de Dilma, se preocupem, pois as vaias também foram pra vocês, foram pra todos nós. tipo, político de direita, extrema direita falando isso. Mas tipo, é, cara, filme isso aí. Tá consciente da merda. O povo já tá com saco cheio de tudo, cara. Já tá com saco cheio de tudo, todos, cara. Não tem mais um alvo específico. São todos eles. E não é direita, não é esquerda, velho. É política de auxílio aos parlamentares, de salários absurdos aos parlamentares, parlamentares com centenas de assessores. Cara, o povo tá cansado desse gasto desnecessário do dinheiro público. Porque é desnecessário. A gente vota um deputado pra ir lá trabalhar. Não é pra contratar 100 pessoas pra fazer o trabalho dele, não. Sabe? Virou uma moda, né, o Flamer? Virou uma moda no Brasil esse o superfaturamento de tudo, né, cara? É, virou uma coisa natural tu prometer tanto e quando vai lá pagar a conta, dá tipo 10 vezes aquilo que tu tinha falado, entendeu, cara? Então parece que virou moda no Brasil, cara. Agora, dos protestos, a Copa custa 10% mais, cara. Tipo, saiu isso em todo jornal e, tipo, isso é um reflexo dos protestos? Talvez, porque a Copa talvez não aconteça e o pessoal tá querendo tirar mais. Não, mas eu acho por fora. Eu acho difícil não acontecer a Copa. É, cara. Tá refletindo, assunto solene, cara. É um assunto complexo, pesado. Não é um assunto pra ser decidido de maneira desacerbada. A gente tem observado a história do Brasil e quando esse assunto é discutido, as pessoas torcem o nariz, pensam na ditadura militar. As pessoas ficam pensando que o Brasil tá bom porque comparam com a ditadura militar, velho. Aquela situação de governo não é uma situação de governo aceitável. Sim. Não pode comparar com a situação de governo que a gente tá agora. O governo está ruim e a gente quer melhorar. E não adianta comparar com a qualidade. São formas de governo totalmente diferentes, né, cara? Por exemplo, naquela época eles não tinham liberdade porque o governo oprimia. Hoje a gente não tem liberdade por causa da violência, né? Apesar daquela época, tipo, educação, às vezes até a saúde, serem superiores a hoje... Mas naquela época também havia muitos contras, superior, né? Cara, não é superior. É, velho, são momentos de época diferente, cara. É, são épocas diferentes. Foi nessa época que retórica, filosofia e música foi da educação no Brasil, cara. Como você pode dizer que a educação era melhor naquela época? Não, é educação básica, assim, tá ligado? Tipo, o aluno de ensino fundamental, ele sabia mais teoricamente, sabe? Eu sei que... Mas... Uma grande diferença. Os alunos eram melhores preparados naquela época. Mas física não fazia parte do quadro naquela época. Assim, cara, mas é diferente realmente. Ó, antes da ditadura militar, talvez a educação brasileira fosse melhor, mas atualmente, cara, não. Não, hoje não tem nem como comparar. Não, e a culpa da educação está deteriorada hoje em dia é da ditadura. É do segmento de governo que viu que a educação motiva o povo. Que o povo consciente, que um povo que tem educação, que tenha desenvoltura política para falar. É, um dos motivos da gente ter tantas escolas técnicas assim, das universidades serem interiores, é por causa disso mesmo, né? Da alienação das pessoas. Que o ensino superior, ele te dá uma certa... segurança. É, uma segurança trabalha. Filosófica. Chama de segurança social. É a situação de que você, por ter um curso técnico, vai arranjar um emprego mais fácil ou vai ter uma segurança social mesmo, de ter tem uma formação, vou conseguir algo a mais com isso. Esse privilégio que é dado para as pessoas que têm um ensino superior, sabe? De ter uma cela diferenciada na cadeia. Quando o crime é o mesmo cometido de uma pessoa que não tem esse ensino, sabe? É até hipocrisia da parte do governo permitir esse tipo de coisa, porque não é democrático. Mas então, vamos... que já tá dando um tempo meio estourado, vamos tentar focar em como isso pode resultar em algo. Que a gente falou, meio que explicou assim, o contexto e tal, voltou muito, mas como vocês acham que isso pode resultar em algo? Vocês acham que só sair da rua vale a pena? Vocês acham que deveriam se fazer uma greve meio que geral, parar o país? Eu acho que vamos dizer assim, o protesto é o primeiro passo. A gente já estava parado há muito tempo, o povo acordou e começou a se protestar. Mas só isso ainda não vai ser o suficiente, né, cara? Senão, daqui a algum tempo vai minguar, o pessoal vai começar a desistir. Então tem que ter uma... O principal atualmente é conscientizar as pessoas. Tem pessoas saindo do protesto apenas pra badernar. Tem que pegar esse pessoal que tá indo pra badernar e ensinar o que tá acontecendo, tá ligado? É, tem gente que tá indo só pra tirar foto e botar no Facebook, pô. Pois é, ah, mas isso já vale, cara. Não, mas isso, mas cara, isso, isso daí, apesar de ser meio poser, isso aí também vale, cara, porque eles eu acho que o importante é juntar um número, cara, entendeu? Agora, no início, sim, né, nessa primeira, nessa parte inicial, é, quando, quanto maior o número na rua, é melhor, cara. Tu acha que, sei lá, 100 mil pessoas na rua, os políticos vão se cagar, velho. Entendeu? Eles vão se borrar nas calças de ver esse bando de gente na rua, puta com o que tá acontecendo. E isso daí assusta muito mais do que um carro queimado, do que um ônibus queimado. Nossa, falando de susto, vocês viram o sistema de defesa da prefeitura de São Paulo, velho? Parece o DEFCON 5 da Escola Xavier, tá ligado? Vai subindo as grades de ferro do chão e vai fechando tudo. Que porra é essa, velho? Escola Xavier dos Mutantes. Pô, foi foda mesmo, cara. Vocês acham que, beleza, a gente faz isso, conscientiza o maior número de pessoas, vai lá, digamos que em São Paulo a gente consiga levar 1 milhão pra rua. Eu tô sendo bem, bem no, tipo, é radical, assim, utópico, mas beleza, a gente leva a gente pra caralho. Já tem mais de 100 mil que saíram, acho que foi segunda-feira, né? Foi ontem, mais de... Foi. Mais de 100 mil saíram de São Paulo e tal. Beleza, vai que esse número suba 4 vezes. Qual seria o próximo passo? Cara, a gente tem 197 milhões de habitantes no Brasil. Sim. Levando em consideração que a gente ainda não tem nem 1 milhão na rua em uma cidade só, é, mas que estão distribuídos em, em números similares, é, dentro de todas as cidades do Brasil, logo mais a gente vai estar alcançando uma porcentagem que chega a 50%, velho. Porque os protestos estão se organizando ainda. Pelo que for organizado, a gente deve ter uns 20 a 30% da população nas ruas. Sim, né? Vou dar uma olhada aqui pra ver qual é a população da capital de São Paulo. Não, 20 a 30% é o caralho, né? Isso não, pera, tô ficando maluco. É, não é, cara. É, não, tem quase 20 milhões, porra. É, são milhões. É. Mas é uma parcela considerável de pessoas que estão nas ruas. E tem pessoas que estão em casa também, uma coisa. Uma grande parcela. Não, é, os revolucionários de sofá se mostraram muito úteis, né, cara? É. Porque o pessoal começou a compartilhar e dar like e dar share em tudo. E até eles se mostraram úteis nessa coisa que tá rolando. Por enquanto na fase do sofá. Exatamente. 11 milhões, tá? Entre 11 milhões e 500 mil, mais ou menos. 11 milhões e 500 mil? Mais ou menos. Tipo, eles acabaram com os compartilhamentos no Facebook e o falatório. Acabou mudando até um pouco a posição do que a mídia tava falando, né? Quando começaram tudo a dizer que a mídia tava falando era diferente do que tava acontecendo de verdade. Cara, mudou muito, velho. A mídia já mudou exatamente o que eles tava falando, por causa das redes sociais, né, cara? Hoje em dia... Máxima! Ela completamente tem apoio aos protestos. Agora eu quero ver como os protestos soam também para a taxação das igrejas de prosperidade que tem no Brasil, você sabe? É. Quando começar a reivindicar também esse tipo de transparência dentro do país, aí a conversa vai chiar. Cara, ainda tem muito caminho a percorrer ainda para conseguir uma mudança de verdade. O primeiro passo foi dado. O negócio é o povo continuar, manter o ritmo. E não vai acontecer, né? Hoje eu vou... Hã? Não, isso aí que tu falou, cara, assim, o meu passo foi dado, mas assim, isso daí é uma coisa que não vai acontecer do dia pra noite, né, cara? É, não vai acontecer do dia pra noite, cara. Não, não adianta achar que só o que estão fazendo agora é o suficiente, que não é. A gente ainda tem muita coisa pra mudar ainda. E, pô, cara, é o gigante não dormir de novo, né, cara? Continuar. É tanto, eu acho que não vai, cara. Eu espero que não, porque até que não volte ao estado de voltar pro berço esplêndido, né, cara? Eu acho que isso não vai acontecer de novo, não, cara. Porque essa geração tá ficou bem revoltadinha com tudo isso, cara. E pela primeira vez a gente tá tendo tudo online, a gente tá acompanhando tudo online, né? O pessoal que tá online, é claro, porque ainda tem muito pessoal que não tem acesso à internet e coisas assim, tá vendo muito o que a mídia quer, né? O que a mídia mostra, a televisão mostra. Só vandalismo, né, cara? Só a violência, só a parte ruim, a parte podre. mais alguma pergunta aí que vocês acham que seria legal a gente levantar uma última? Eu pensei, tipo, o que pode resultar, tal, como resolver. Acho que o resultado de fato mesmo, a gente não vai presenciar grandes coisas, eu acho, né, cara? Acho que quem vai presenciar mesmo, se, né, tudo for mudando, né, aos pouquinhos, eu acho que as próximas gerações vão ter alguma mudança de verdade, né, cara? Acho que não sei se a nossa geração vai ver alguma coisa. A mudança começa agora, mas a gente vê alguma coisa de fato, acho que a gente não vai ver a nossa geração, cara. A gente não vai conseguir tirar todos os corruptos de uma vez, né? É, cara. Mas se tirar um pouco, é uma grande vitória, né, cara? Não, tirando com certeza, pouco, cara. Acho que o primeiro passo foi dado. Se na eleição do ano que vem, eu vi uma porrada de merdalhão político aí que conhecido já não conseguindo ser eleito, eu acho que pra mim já foi uma vitória válida. Mas é complicado, cara, essa parte de eleição, porque tem muito populista maldito, assim, que fica... Cara, com máxima! Se for eleito ano que vem, eu vou ficar muito puto, velho. Porque o cara deve estar borrachado em geral, velho. Então vamos partir para considerações finais, começando pelo Churrumino. Ah, queria dizer que eu queimei minha língua, achei que essa porra não fosse dar em nada. A galera... Cara, acho que todo mundo, na boa. É. Ninguém dava por nada assim no começo. Exato. A galera me fez mudar de ideia, entendeu? Mas é como eu falei, ainda tem muita coisa para fazer, vamos esperar, vamos observar aí e continuar com essa porra aí. E não dormir de novo no ponto. Evandro? Não, cara, acho que é isso aí. Se foi a gravação que eu mais falei exatamente, concordando com você. Não tem muito o que dizer mesmo, cara. Espero que surta algum efeito essa bagaça toda aí, que melhore as coisas algum dia, né? É isso aí. Mo? Cara, tô feliz demais por ver o povo cagando pro futebol. Primeira vez sendo realmente patriotas sem ser ano de Copa, né, cara? Então é isso aí, isso é só o começo. Acho que ainda alguma coisa boa a gente vai conseguir tirar disso tudo aí. Cara, isso agora tu falou, isso seria legal, né? Mas não vai acontecer, né, cara? O pessoal cagar pra Copa, né, cara? Não vai acontecer, mas. Não vai. Ia ser muito legal se acontecesse. Não vai. Ia ser muito legal. Pô, pelo menos rolar uns protestos no meio da Copa ia ser realmente interessante, porque os gringos iam... Ia rolar algum tipo de boicote, alguma coisa, aquele esquema de cantar o hino de costas pro campo, alguma coisa assim, acho que é... Umas ideias... Tipo de boicote, acho que é válido. Melhor, cara. Boicote era não ir mesmo, né, cara, no jogo, né? Mas não dá, é Brasil. Não vai, é Brasil. Mas tem gente que gosta de futebol, cara, que não vão deixar se... Deixar de ver os futebol pra poder protestar. Quer o futebol, mas quer o protesto, mas entendo. Exatamente. Você, Flamengo, suas considerações finais? Eu vou deixar apenas uma frase. Que a frase é de uma pessoa que falou, que eu não vou nem dizer quem é, pra não precisar nem um editor se fuder pra botar um pi depois. Que é, a frase é a seguinte: não se faz Copa com hospital. Vocês têm de decidir o que querem. É muito imbecil, né, cara? Isso aí. Depois de uma imbecilidade aí. Tão grande, eu queria ter visto a cara de vergonha alheia do jornalista que perguntou pra ele. Tinha que ser gordo, né, cara? Pessoal, tinha que ser gordo. Não, depois ele ganhou dinheiro pra emagrecer. Lembrando... Só você continuar na merda. Lembrando que essa frase aí é antiga, né? É? Essa frase é de 2011. Olha que maravilha. Se tu se procurar... Ah, ressuscitaram a frase. É, ressuscitaram a frase, porque agora ficou muito conveniente essa frase aí que ele soltou. Perfeita. A frase com o melhor timing que eu já vi na minha vida. Então ele ainda tava gordo na época. Exato. Mandar ele pro estádio, né? Quando ele fica doente. Leitores, descubram quem é. Não sabe se. Maior artilheiro das Copas. Opa, não, deixa eu falar. O quê? Pelé? Como assim, gente? Zidane? Tá bom, garibada não. Gariba seu. Se o Close jogar essa Copa esse ano, pode ser que ele alcance esse cara que a gente tá falando. Opa! Ui! Quer dar as considerações, então... eu, Gariba? É mesmo, sou eu. Não tenho muita coisa pra falar, gostei disso tudo acontecer. E os policiais que batem nos manifestantes estão certos, todo mundo de vagabundo, devia estar trabalhando, devia baixar a cabeça. Tá certo mesmo, gente. Tô pensando, será que o Segui foi pego no meio da confusão? É, cara, eu segui, acho que chutaram ele. Não, ele pelo menos foi aquecido pela noite com o calor humano. Ele não passou frio. Cagou das balas de borracha do bucho, né? Ele pegou as latas de gás quentinha e botou embaixo do papelão dele, sabe? Junto com o vinagre. Pegou aquele... Ah, tá, enfim, vou parar. É isso aí, já era. É isso aí. É, falou, pessoal. É, valeu a presença. Tem uma coisa, não, calma, tem a propagandinha. Mo, faça propaganda, todo mundo já te conhece, mas faça mesmo assim. É, aos ouvintes, leitores e afins do MRZI, entrem no blog obailesenxutos.com. Temos lá o nosso podcast, temos nossos posts sobre o Superior Spider-Man que o King faz. Visitem e nos prestigiem também lá. Entrem lá no obailesenxutos.com. Tá chamando o pessoal, tá afastando. Tá chamando a gente que é leitor de lá, só a gente lê. Todo mundo fala mal, mas todo mundo gosta. A gente financia essa merda. Tá bom. É, pessoal, entrem na nossa comunidade no Orkut, pois ela existe, chupa BDE. Procura lá, Macacos do Bucho, porque estamos no Orkut, entrem na nossa comunidade, procurem também a página no Facebook, Macacos do Bucho do Inferno também tá lá. Adicionem o Felipe Camargo no Facebook também, que ele é gente boa e é bonito, gostoso e gosta de rola gigante. É, experiência própria e até mais, gente. Falou, beijo na bunda e tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Aê. É treta! É treta! Viva a cena! É lindo! Belo passe! É lindo! Belo passe! Belo passe! Haja coração, amigo! Grande jogada! Então, vamos parar de falar merda que já são 11h45 da noite e vamos começar a falar merda. Jogada! Coloca o Batman. Você corta no Batman. Continua isso. Mas sim, é porque a gente tem que ter muito cuidado, velho. Fazendo podcast que tem que cuidar de tudo. Porque qualquer coisa entra é pro processo, velho. É, qualquer coisa, tudo é o Batman aqui, velho. Tá bom, você que vai. Lembrando que eu não faço parte do blog. Não pode ser, velho. O processo é nosso convidado. É, qualquer coisa, Mou, baile do enxuto. Tá olhando. Eles já ele já sabe como é que funciona esse negócio de processo, então fica mais fácil. Não, tá bom, tá bom. Me com fora dessa. Foda-se, essa pica é dele agora. Mas eu sou foda. Eu sou foda.